Vem, vem pro show do Mega Príncipe Negro. Agora. Desce uma, desce duas, desce três, beija nada. Pra lavar, lavar, lavar, lavar, lavar. Vai, beija. Desce uma, desce duas, desce três, beija nada. Pra lavar, lavar, lavar, lavar, lavar. Os furiosos da Matinho, um abraço toda a equipe. Segunda, sexta-feira eu trabalho por demais. Assim vou acabar com placa de descanso em paz. A solução pra esse estresse é um santo remédio. Que desce redondo e acaba com meu tédio. Eu dou os pegas lá na Cátia, na Cátia Cachaça. Xarope de balde e o Red pra doça. Por isso é que eu caio. Jorge Luiz, moça Bovins. Se olhar pra trás vai perceber. Vai ver que hoje estou. Abraço espanhol aí, Elisângela. Nosso amigo Rafael, João. Lá da Cidade Nova com a gente, obrigadão, tá? Só tem amor. Perdeu, perdeu. Vai ter uma chance que a vida lhe deu. Cuspiu no prato que você comeu. Agora vem dizer que mudou. Que dia eu só me disse que tá arrependida. Modesta parte eu estou feliz. Alguém curou as feridas que você deixou. De Red Bull, 10% de água de coco, 80% de uísque. E ela louca. Louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. 100% muito louco, louco. Libera geral, libera geral. Libera a energia, deixa o som te dominar. Hoje a festa promete, não tem hora pra acabar. Esquece dos problemas, vem estourando, chando. E o nosso amigo Pedro tá aqui com a gente, alô Pedro. Ele é a primeira dama no camarote. Um abraço, Pedro. Aí no camarote 18, bem do ladinho do príncipe. 10% de Red Bull, 10% de água de coco, 80% de... Mandou só o Veneno Pantoja, cara, aqui com a gente. Louco, louco, 100% muito louco. Vamos lá, Redé. Popzinha, limpe no bumbum. Sou rei da cacimbinha, rapaz. É brincadeira, moço. É de brincadeira, rapaz. Na popzinha, limpe no bumbum. É, rapaz. Na popzinha, limpe no bumbum. Eu gosto daquela rasgada. Ela rasgada que é emocionante. Ela rasgada assim, assim, assim. Oi, oi, o bumbum. Sustentação de verdade. Jorginho e toda a galera do Corinthians com a gente. Lá do Cocoal, um abraço. Domingo de tarde, vou no orelhão pra ligar pras novinhas. Chama pra dar um rolê, feira, cidade, pão, rei da cacimbinha. Desde a época do cruzeiro, eu sou pura tentação. Eu só bebo 51, mas na conta tem 1 bilhão. Sou o rei da cacimbinha, meu nome é Johnny Falcão, meu nome. Bota meu CD pra torar no parede. E a muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E o Edielson? Pica, pica, pica, pica, pica, pica. Oi, amor, e soca, soca, soca, soca, soca. Um abraço soca, pro canibal com a gente, o Senhorinha. Só que amor, o João, lá do bairro novo. Pica, pica, pica. Esse é o rei da cacimbinha, moça, é original. Soca essa porra aí, meu tecladista, vai. Juro beba. O tecladista aqui, eu achei. Tá passando na rua, deixa pra tocar mais eu. O rei da cacimbinha, vambora. E a muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a muriçoca, pica, pica, pica, pica. Deixa baixinho que eu vou cantar a letra. Tu quer dormir de noite, não consegui dormir. Os unidos nos ouvir, a muriçoca vem aí. Tu quer dormir de noite. Arrepia, DJ Edielson! Manda ver! Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like já, já tem um show, show, show. Knocked on your door, Michelzinho da Guanabara. To ask you a question, cause I know that you're an old fashioned man, man, yeah. Príncipe Negro. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, say yes, cause I need to know. Say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend, but the answer is no. Why? Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. We are showing off. Quem gosta de fazer fumaça? Comigo agora, no ritmo lentinho. Vem, que vem. Oh, oh, oh, oh, oh. Cadê o isqueiro, isqueiro? Dararara, dararara. Joga a mãozinha pra cima. Oh, oh, oh, oh, oh. E a galera do camarote bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. O meu mundo me ensinou a ser assim, fazer a correria, os cana vinha atrás de mim. Aprendi a ser esperto, aprendi a meter fita no meio da malandragem, solto fumaça. Cresci numa quebrada onde não pode dar mole, onde amigo e confiança você. Só os apaixonados. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado tão inocente? E ela? Eu já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve tá olhando. O Paulista do Caixa Baixa com a gente. O presente e o passado conversando de um assunto. Ela já sabe qual é. Esse é meu único aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Faça ela feliz. Solta a voz! Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. Mesa. Só quem sabe solta a voz. Hoje é minha companhia. E essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo. E hoje está fazendo um ano. Aqui no meu calendário ainda está marcando. Chega esse braço lá em cima e balança de um lado pro outro. Primeira vez. Pra ficar bonito, solta a voz bem forte e cametar, vai. Será que se esqueceu de todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento? Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra vez. Sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil eu me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida. E aí, Luiz? Bora, garoto! Então vem, vem. Baby, não me deixe só. Um abraço pra toda a equipe Spoca Shark, oh, da nova Cametá com a gente, tá todo mundo aí. Não se esconda não. Baby, eu quero seu amor. E assim sem perceber eu vivo. Um abraço com muito carinho ao doutor Ailton Gonçalves com a gente, a sua esposa Érica Gonçalves estão aqui com a gente. Doutor Ailton Gonçalves, o advogado da galera. E a sua esposa Érica, um abração. Banda 007 Mega Príncipe Negro. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem corpo tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber? Um abraço pra toda a galera. Os caras doidos lá do bairro novo aqui com a gente também. Nosso momento, sentimento proibido até parece impossível. Quer saber? Eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai, boca minha. Asas livres. Somos apaixonados. Vamos dançar! Quando você diz que não faz amor com mais ninguém, será? Está sofrendo agora, juro que estou bem. Se arrepende e chora por mim, deixa pra trás. Um abraço, Rafa, acompanhando o show do Príncipe. E toda a família TT, Michel Ramalho, Edercinho. Tive que guardar todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar. Príncipe Negro. Sempre só fui seu bem. Te entreguei meu coração. Não importa quem errou. Já chorei demais por não ter você. Dei adeus, dei adeus. Um abraço pro céu. O rato de Clay. Família Sandberg, abração. Faz amor com mais ninguém. Está sofrendo agora, juro que estou bem. Se arrepende e chora por me deixar pra trás. E as alianças que comprei, tive que guardar. Todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar. Você foi meu grande amor e eu sempre só fui seu bem. Te entreguei meu coração. Manda 007. que brigar, levar tudo a sério. Em uma relação não existe mistérios. Não dê ouvidos pro que o povo vai falar. Você? Eu não vacilei, juro, não sou. Mega Príncipe Negro. Não posso pagar se não fiz nada de errado. Meu coração é seu, pra que desconfiar? Para de mentir, para de me enganar. Um abraço com muito carinho a toda a equipe Mega Blue, com a gente presente no Príncipe também. E a banda Café Ana Pop. Um abraço, Mega Blue, com a gente, valeu! Tola por me apaixonar. Mas um dia essa dor toda sei vai passar. E eu vou achar um homem que me ame de verdade. E de você. Nosso amigo Vitor 80. O Daniel também, o Pablo aqui com a gente. Um abraço. A nossa amiga Mega Light. Alô, Schumer. O Cássio GDP. Aniversário do hoje. Parabéns, Cássio. Sucesso, saúde, garoto. Saiba, não vou te deixar. Pregui me ponte do Cunico com a gente, valeu! Comércio vão tocar. É mentira, inventaram. Saiba que eu amo você. Eu tô no Big, só saudade, tô tentando te esquecer. É mentira, inventaram. Saiba, não vou te deixar. O DJ pedala aí, Alana! E André, um abraço. Comércio vão tocar. Banda 007. Bora esquentar! Bora dar uma balançada agora! Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Vocês cantassem bem alto e bem forte. Salta a voz, vai! Você me perdeu e agora chora. Segura o batidão, Edilson. E aí, Edilson? Joga o bracinho em cima e bate na palma da mão. Vem, vem! Libera mais uma, Edilson. flash. Dedinho, pra cima, dedinho, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu vou bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, estourei logo o Xandão, Redley tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som já vai ter tuba. Se liga na estrutura, Daniel. É o Egelso que detona aqui! Com um corpinho bem suave, vem com nós curtir o que é o palete que comanda aqui. Segura o batidão, Edilson, segura o batidão, que eu quero ver o Edilson em cima da coroa. Chega junto, vai tremendo, vai com tudo. Edilson! Deixa eu surgir de pertinho. Só quem é corintiano, joga esse braço lá em cima e canetar, meus corintianos aí. Deu pra sentir, Gels? Deu pra sentir? Vem comigo, deu pra sentir? Deu? Só quem é flamenguista, joga o braço lá em cima também. Joga o braço lá em cima. Bate na palma da mão, libera, libera, libera, libera. Oi! Eu quero ver. Bora dançar? Maninhos do Pobre, abraço com muito carinho, valeu! Só valeu! Joga o bracinho lá em cima! Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, só quem é fiel! Um, dois, três! Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Joga lá em cima, lá em cima, lá em cima! Com mega príncipe vou indo. Quero ver! Quero ver! Quero ver! Com mais uma, tem! Solta a voz assim, ó. Diz aí como é que é. O quê? Diz, diz, diz, diz. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. O quê? Tu, novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Ô novinha, vem. Tá faltando. Só vocês. Diz assim. E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo. Joga em cima, joga em cima. Pra cima e grita, hey! Sobe, sobe, oh! Sobe, sobe, hey! Sobe, sobe, oh! Sobe, sobe, hey! Deixa surgir assim, hey! Deixa surgir assim, oh! Hey! Oh! Hey! Quem conhece essa? Só quem sabe vai soltar a voz, eu quero ouvir assim, ó. Canta pra mim, calendar, quero ouvir! Joga o braço bem em cima, balança de um lado pro outro, de um lado pro outro e canta assim, ó! Vem! Quando penso em ligar pra você. Só vocês. Como é que é? Eu me escondo de todas as formas. Do meu lado direito, solta a voz, quero ouvir! Eu não quero criar esperança. E o quê? Mas não paro de pensar em você. Faz o coraçãozinho. Diz. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? É. Se eu ainda amo muito você, muito. Sabe por quê? Eu queria tirar você da minha vida. Viaja comigo nessa, vem. Será que um dia eu já te encontrei? Diz assim. Meu coração não quer deixar. Ele chama por você. Oi, novinha revista. Coloca fogo nessa galera, garoto! Vem, vem, vem, vem! Joga o braço direito lá em cima! Eu queria parabenizar todas as mamães do Brasil no bastidão! Eu queria parabenizar, afinal de contas, hoje é o dia das mães, não é isso? Então, pra todas as mamães do Brasil, um feliz dia das mães! Gelson! 5, 4, 3, 2, libera, libera! O amor chegou. E o quê? Pra ficar. Seu olhar brilhando em meu olhar. O amor chegou. Cedo do príncipe. Pra ficar. GDP tá aqui com a gente, já. Olha o Cássio. Vem de Belém comemorar seu aniversário aqui, Cametá. Parabéns, meu parceiro. Obrigado pelo carinho. Tudo de bom, irmão? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. Já passou da hora. Vou no camarote, toma uma ali com meu parceiro Pedro. Daqui a pouquinho eu volto. Bora, Pedro! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Sobe, sobe! Com a gente, e deles aí do Super Tricolor tá com a gente. Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar. Da

de fogo e o calor tá de matar. Vai ser na praia da Barra que uma moda eu vou lançar. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Calma, calma, foguetinha. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. E hoje, hoje na casa do seu Zé vai rolar uma ousadia da baixada, da baixinha de mim. E a Vivi Alves com a gente, alô Juliana. O chão, outras quintas vão soltinha. E a casa do seu Zé, todo dia tem festinha. Fica à vontade no fundo sim, fica, fica à vontade no fundo sim, fica à vontade no fundo sim. Na casa do seu Zé, chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Eu quero ouvir novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero ver. Down, down, down, down, down, down. Tava aqui no baile escutando aquele som. Down, down, down, down, down, down, down. Ajoelha, se prepara e faz um boquete bom. Vem mamando um, depois mama outro. Um de cada vez até mamar o bonde todo. Vem mamando um, depois mama outro. Um de cada vez até mamar o bonde todo. Manda mais uma! Joga a mãozinha pra cima, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto! Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode comer. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando Príncipe tem olhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar, é Deus quem aponta a estrela. Samba, samba, samba. Pega essa cabeça, mete o pé. É no 7, mano, sou no 7. Vai acreditar que um novo dia vai chegar. Sim, de abençoa. Vai chamando, vai chamando. Saber tudo tem um porquê. Tô legal, quero mais é viver. Antes só do que ser infeliz. E você, sei você que vou encontrar. Samba, samba, samba, que eu quero ver agora! Palma na mão! Enquanto eu não encontro, eu vou curtir na vida. Enquanto eu não encontro, eu vou tirando o ombro. Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em boca. Olha só, Anderson! Já por aqui no camarote, meu parceiro Pedro, do Hotel Amazônia. Parceiro da empresa Príncipe Negro, junto com a sua esposa Ariane. Nosso amigo Tchê e a Paulinha aqui com a gente, curtindo o Príncipe encamentar mais uma vez. Bora, Pedro, libera mais um, Gelson! Olha o carnaval de Cametá aí! Tu tá, tá, tu, tu tarará. No balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá, no balanço do chiclete, o chicleteiro. Bora, Cametá! Bebeu água! com sede? Tá com sede? Tá com sede? Olha, olha, olha, olha, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral no candeal. Piriri, piriri, piriri, bebeu água. Peraí, peraí, peraí, peraí, que é assim, ó. Eu era um bêbado, eu vivia drogado, hoje eu estou curado. Eu encontrei Jesus, encontrei encontrei. É mais ou menos assim, ó. Quem não sair do chão vai ficar sem fazer amor durante 10 anos. Sai do chão! Na casa do senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Na casa do senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Bora, meu velho! Então pula! Pula, sai do chão! Prometeu suruba, não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou pra casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, neste raio de suruba. Já me passar a mão na bunda. Bora, meu medo, medo! Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim. Bora aproveitar esses últimos minutos em GG. E a festa vai somente até 3 da manhã. Ter você no ar, na certeza de. Quero ver agora, hein? Me achar um nada. De cametá, sinto sozinho. Se prepare. Eu me afogo em. Joga a mãozinha pra cima. Vamos, 3. 1, 2, 3. Sai do chão. Ô, Ana Júlia. Bora enlouquecer. E quem é do Paisandu vai botando a mãozinha em cima. Só a torcida do Papão joga a mãozinha pra cima. Jai do chão, a torcida do Papão. E quem é do clube do Remo aí, fiel, joga a mãozinha em cima também. E quem é de Cametá, dá um grito. É o Mega, é a Mega Light. No verde novo, verde louco, verde mar, na alegria do bumbá, meu boi bumbá, na alegoria viva do maracatu, é semideus, é seminu, viva a magia, viva do maracatu. Os maninhos com a gente é aqui. Viva a magia, viva do maracatu. Bora, meu Mega. São João da Bahia é o maior. Farra, bota, farra, bota, farra, bota. Farra, bota, farra, bota, farra, bota. Farra, bota, farra, bota, farra, bota. O São João da Bahia é o maior. Sai! Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Em cima do crina negra me dá uma.

veio, muito obrigado. A todos vocês que vieram curtir nossa festa maravilhosa. Obrigado, um beijo no fundo do coração da Legal, todas as equipes, todos os fã-clubes que vieram também, obrigado. Obrigado, nosso amigo Moisés, né, Gilson? É isso aí, Gelson, agradecer ao nosso parceiro Martins Promoções, meu grande amigo Moisés, que são pessoas que não mediram esforços para trazer o príncipe mais uma vez até Cametá, avisando que hoje, domingo, dia das mães, nós vamos estar lá em Abaitetuba, lá no clube Equatorial, e a galera aí está convidada, beleza? Vamos chegando por aqui mais uma vez, desejando um ótimo dia das mães a todas as mamães do Brasil, em especial as mamães do nosso estado do Pará e também aqui de Cametá. Beijo no coração de todas, valeu, até a próxima. Você, Gelson, obrigado. É a nossa última, Que dia, moço? Que dia, moço? Canta assim pra ela, ó. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças. Meu Deus do céu. Mas não paro de pensar em você. E o casamento? Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você, muito. E eu, Eu queria tirar você da minha vida. E eu só. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você. É seu nome que ele grita bem alto. E diz como é que eu posso ser feliz. Obrigado, gente. Na paz, um beijo do pé no coração e a gente se encontra na próxima, tá legal? Valeu, gente! Obrigado a todas as equipes, todos os fã-clubes que vieram. Valeu, Pedro! Você é a primeira dama, sempre que a gente pinta aqui em Cametá, você sempre tá com a gente. Obrigado! É a última! Meu amigo Chubi também. Meu amigo Cássio aniversariando. Valeu, Cássio. Daqui é pra Baitetuba. Meu amigo Pablo, Daniel. O Vitor da 80 também. Valeu, Jumanis do Pop aqui com a gente. Sempre com a gente em Cametá. Valeu. Se eu sei que um dia eu já te encontrei. Coração. Ele chama por você. É seu nome que ele grita bem alto. Diz como é que eu posso ser feliz se você não está aqui. Príncipe Negro. É seu nome que ele grita bem alto. Viviane Batidão, sucesso. DJ Betinho e Isabelense. Edilson e Edilson. Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha fiel tropa do Mega Príncipe Negro. Por vocês fazerem parte de mais um show maravilhoso com os DJs Edielson e Edilson, Wanderson e Junior Mix. A gente se encontra no próximo show do Mega.